O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Ladrão de vinil chegou, invadiu, tá na área. Boa noite, Louro. Boa noite, Miguel. Boa noite, galera do som da tribo. E aí, novidades aí da Ladrões de Vinil? Estou sabendo, mas eu queria que vocês falassem aí. A gente vai falar sim, vamos falar aí que a gente tá com um projeto aí. Estamos com as músicas novas e como tá rolando o coletivo Suíça Baiana aí, do coletivo Suíça Baiana, que faz parte do Circuito Fora do Eixo, a gente teve a oportunidade de tocar em Montes Claros. E outras bandas também tiveram a oportunidade de fazer esse intercâmbio, bandas da Bahia tocar em outros lugares. E foi muito legal, porque a gente conseguiu um público lá, né? Assim, começando a conseguir um público. Fora do eixo, né? Fora do eixo de conquista. E o pessoal gostou bastante. É tanto que a gente foi convidado para fazer um. Pra fazer um evento aí, dia 9, que a gente ia fazer um evento aqui em Conquista, no Viela. Ia ser até outro evento que a gente ia fazer, outro repertório. Mas a gente recebeu o contato de Felipe Ricota. Pra quem não conhece, é ex-quiabo da MTV. Que fazia o programa 15 minutos, 15 né? minutos. Com Marcelo Adnet. Mas antes disso, Felipe Ricota já era um músico conhecido já de várias bandas lá no Rio de Janeiro, do cenário underground. E ele já tinha um trabalho já pronto, né? Quem quiser dar uma olhada no MySpace, pode procurar Felipe Ricota, www.myspace.com/Felipe Ricota 1 ou Felipe Ricota 2. Vocês vão ver lá que o cara tem bastante acesso, tem MySpace bem divulgado, teve uma turnê que ele fez muito grande pelo sul do país e agora ele tá fazendo essa turnê pelo Nordeste. E como a gente tinha cadastrado na divulgação do cotidiano da banda, né? Divulgando para vários produtores, mandando material, mídia, links e tudo. A gente enviou para uma comunidade da MTV e eu acho que foi por lá que ele conseguiu achar, ou pelo MySpace também, não sei. Ele achou o contato da gente, gostou do nome da banda, escutou o som, gostou e fez esse convite pra gente, pra ele tocar aqui e pra ver se a gente tocava com ele em outros lugares. Vocês vão tocar? Aí vamos tocar com ele em Montes Claros. Em Montes Claros. A gente tava fechando Governador Valadares, mas não deu certo. Mas Montes Claros a gente vai tocar. Já tá certo. Quando é que vocês irão tocar em Montes Claros, Minas Gerais? Vamos tocar lá em Montes Claros, dia 3, na Casa Fora do Eixo. Coletivo, mandar um abraço pra galera aí. Coletivo Retomada. Norte de Minas. Pega até horas, né, Miguel? É. Mas tem a internet também. Tem internet também, né? Vai estar disponível no blog do Rubenildo também? Ah, é, também vai estar disponível, a galera também vai poder ver. Então foi uma oportunidade boa da gente tocar lá, fazer um show maior. Só repetindo pra galera, o Felipe. Felipe Ricota descobriu vocês na internet, achou o nome legal, ouviu o som, gostou mais ainda, convidou vocês para um intercâmbio, ou seja, vocês irão tocar em Montes Claros na turnê dele. Em contrapartida, ele virá aqui no dia 9, de abril, no Viela, tocar com Ladrões de Vinil. Muito bem. Mas e quem não conhece o Felipe Ricota, ele é quiabo. Não tem jeito, vai ficar como jeito. Quiabo da MTV, né? Porque ele também fez uma participação marcante. Marcante, programa 15 minutos, muito sabe bom. Sabe que sinal, o programa, né? Não é o mesmo programa sem ele. É. Assim. Então, Ladrão de Vinil e Felipe Ricota. Ladrão de Vinil e Felipe Ricota no Viela, dia 9. E Ingrid Bahia, né? Ingrid Bahia na bateria. Pra fazer uma improvisação lá com ele, né? É, porque o projeto dele é justamente isso. Ele tinha um projeto antes, ele gravou CD, etc. Ele tá com um projeto novo que é A Máquina Berradora. Que consiste em que ele é um músico que toca vários instrumentos, ele vai tocar guitarra, teclado, sintetizador, improvisado. Às vezes ele toca junto guitarra e sintetizador. Quem quiser dar uma olhada, é só procurar no YouTube A Máquina Berradora que encontra. Aí às vezes ele toca e convida um baterista da cidade, né? É, pra fazer uma participação. E aqui vai ser Ingrid Bahia. Mais uma grande atração. Grande atração, com certeza. Além de tocar muito. O melhor da noite. Ingrid Bahia tocando bateria lá com o Felipe Ricota, Maria. Quiabo e Ladrões de Vinil. Promete, dia 9. Dia 9. Já tem o preço dos ingressos aí? A gente tá ainda em negociação dos preços aí, porque tem que cobrir uns custos aí do evento. Mas vai? Custo de viagem, mas a gente vai ver, mas não vai ser caro, não. Vai ser baratinho. A galera vai curtir bem e vai gostar muito do show. Músicas novas da Ladrões de Vinil, Gomes? A gente tá aí já com 3 músicas novas. Aliás, a gente tem outras músicas novas, mas a gente tá com 3 quase no ponto pra gravar. A gente ainda não tem planos ainda de gravar elas, porque tá esperando entrar um apoio financeiro, mas a gente tá aí com as músicas novas, divulgando em shows já, já tocamos ela. O repertório que a gente fez, inclusive em Minas Gerais, foi praticamente só de música própria. É isso que eu iria perguntar, como foi o show lá? Vocês tocaram só músicas autorais? Só músicas autorais, que lá foi um festival, né? Certo. Agora eles chamaram a gente pra voltar justamente pra mostrar esse outro lado, que é a banda, de suas influências. Os covers que vocês fazem de versões próprias. De versões, né? Que a gente gosta muito de fazer versões. E é uma coisa muito legal. A banda inclusive tá... vocês tocam o tema do Som da Tribo também? Também, né? Essa a gente sempre vai abrir com ela, que já abrimos com outra. Já abrimos com o Missy Low lá, agora vamos abrir com o Som da Tribo lá. Beleza, querem mostrar algumas dessas canções aqui? Vamos mostrar uma nova então, Cidadão Comum essa. Vamos lá. Não tenho mais dinheiro, estou desempregado. O seguro-desemprego acabou o mês passado. Eu quase passo fome, não fosse meus chegados. O FGTS, não sobrou um cruzado. Agora não sei mais o que fazer, até minha mulher me deixou. Usou do meu dinheiro, da minha vida, roubou todo o meu amor. Música nova, só um trechinho só pra galera ficar na estiga. Muito bem, valeu. Ladrão de Vinil, fique à vontade aí. Eu queria que vocês divulgassem mais aí como é que a galera, quem não conhece ainda Ladrão de Vinil, pra conhecer a banda. Com certeza, ó. A gente tá com mais MySpace divulgando, com bastante acesso já. A galera tá gostando bastante, com comentários legais no MySpace. É só entrar www.myspace.com/ladrões de vinil. Ou então você bota MySpace, digita Ladrões de Vinil, só vai aparecer a gente também. Entendeu? E tá muito legal que o pessoal tem acessado, tem comentado. Isso é bom. E né? É uma ferramenta boa pra divulgar o som, e né? E ainda tem perfil, né? Comunidade. É. Tem comunidade no Orkut, comunidade, né? Tem comunidade no Orkut. Twitter do Ladrões de Vinil. Siga o Ladrões de Vinil no Twitter. Siga o Ladrões de Vinil no Twitter. twitter.com/ladrões de vinil. Só não pode ser a polícia, mas pode seguir a gente aí. Outra coisa. É. Onde a galera consegue comprar os CDs da Ladrões de Vinil? Aqui em Confins. CD da Ladrões de Vinil, vocês vão conseguir comprar agora no Letras e Prosas, que eu já trouxe aqui pra entregar pra Miguel, que eu tava prometendo, mas eu já trouxe aqui pra entregar pra ele. Então, CDs da Ladrões de Vinil, apenas R$5,00, segunda-feira. R$1,00 por música. CD demo, a galera vai gostar bastante do som, tá legal. Beleza, valeu mais uma vez pela participação e sucesso pra vocês aí. Fora do eixo de Vitória da Conquista, lá na terra de Minas Gerais, pela segunda vez, Ladrões de Vinil, desse novo projeto aí. Com certeza, Miguel. Eu gostaria de agradecer e convidar a galera pra vir curtir, né? Porque não é todo dia que a gente tem, não, tem uma atração boa assim de fora, tipo, vai rolar Matanza. É bom a galera valorizar. Prestigiar esses momentos. Prestigiar, né? Porque é, a galera do Coletivo Baiana tá aí agora fazendo essa força, mas. Há bastante tempo já tem produtores aqui que traz bandas de fora e às vezes não é tão valorizado em questão de público. Já veio aqui Los Hermanos e o pessoal não veio, bem na época que os caras estavam no auge. A banda que abriu, que tocou aqui no Circuito Fora do Eixo, e Gilmar trouxe, vai abrir pra Franz Ferdinand, né? Franz Ferdinand, é. Tá vendo? E ninguém aqui prestigiou, né? O Vanguard abriu para Coldplay, já esteve aqui em Conquista. Incrível, né? Pois é. E a galera não valoriza. Então, só reiterando aí, Miguel, vai ser dia 9 no Viela Sebo Café. Eu gostaria de convidar a todos pra comparecer mesmo. O Viela é um espaço legal. Olha lá, música boa, vocês vão gostar. Quem gosta de um som legal e quer ver uma coisa diferente... Vai ser muito legal lá. Os fãs já estão ligando aqui para o Ladrões de Vinil. A Keila da Patagônia mandando abraço aí para a banda. Oh, vamos mandar um abraço para a Keila. Valeu, Keila. Mandar um abraço aí para a família Senna também, que tá escutando aí no Alto Maron, som da tribo. Flávia, Mila, Dona Helena. E mandar um abraço também para a Goma, que tá lá no Impossões curtindo metal. Muito bem. Curtindo a balona. Lembrando que amanhã tem reunião, ensaio e tudo mais. Eu sei que ele tá escutando aí, não esquece também. Mas o ano de 2010 tá legal pra Ladrões de Vinil, né? Tá legal, começou legal a gente fazendo essa viagem, já deu uma animada na galera, tocando na Wesley como é de lei. Claro, o reduto de vocês, o espaço é de vocês, certeza. Tem que ocupar mesmo, sem essa. Não pode na boa. Não pode deixar esse espaço, o pouco espaço que a gente tem, ser ocupado por estranhos e turistas, né? Estranhos e turistas, com certeza. A gente tem esse apoio da UESB, a gente tem que aproveitar. Isso mesmo, faça uso e de direito, né? É, de direito nosso mesmo, de direito de todas as bandas, né? Claro. Às vezes as bandas não correm atrás um pouco pra tentar tocar, pra mostrar o som, às vezes o pessoal lá dá apoio também, né? Em todo lugar, né? Beleza, então, sucesso, parabéns pra Ladrões de Vinil. Quando quiser, é só aparecer aqui no Som da Tribo. Valeu, beleza, valeu, galera, Som da Tribo. Valeu, galera. O Som da Tribo não tem pra ninguém.